nas ruas frias e escuras, madeira, lata e rato, cenário típico e moderno de uma típica e moderna favela urbana. Assim nasce Roberval Ponte Preta, filho de negros com negro passado. Mesma história vivida há tempos pelos pobres, segregados, cidadãos, proletariados. Coitados, escravos modernos de um sistema nada atual, intercalado por lutas injustas, impostas pelas mãos de ferro de um senhor não chamado. Destino futuro previsto e nem tão pouco agradável. Roberval Ponte Preta assimila as histórias contadas nas ruas. As dúzias e dúzias e dúzias e dúzias e dúzias de semanas perdidos nas ruas. Seus 9 anos de idade, pretexto mais que perfeito, sobrevivência forçada, aguenta varal na calada. Início de uma carreira promissora na vida bandida. Seus sonhos, sonhos normais de um garoto de 13 anos. Viagem, shows e mulheres, sucesso na TV. Escola porra nenhuma, sou filho nascido, criado na rua, e na rua eu tenho que morrer. Carlos Rabenga, traficante conhecido, bicho sorto nas ruas de Sampa, testa de ferro de uma par de bocada. Fugido é procurado vivo pelos pleiba da alta society, morto pelos gangue da cidade. Mulheres, dinheiro e carros, esquema fortíssimo na rota do Porto de Santos. Batuque bravo toda sexta-feira, a proteção dos deuses numas de nunca rodar. Calibre forte na cinta, neguinho esperto na esquina, e a certeza de um futuro que só Deus pode tirar. Então, é outro ano novamente, meu povo. É mais um ano que vai, é outro ano de novo. Ana Cristina embala o som de Dunk Chan, e a nação armada de uma vassoura e um pano de chão. Morena bela e gostosa, é cobiçada pelos homens de vida fácil, e por incrível que pareça, paga um pau pra um tal de Roberval. Desvirginada por ele, não contra sua vontade, mas a favor da verdade que seja dita então. A mãe solteira atravessa a cidade inteira pra dar um campo legal, poder viver na moral e sustentar o seu pivete normal. Mas quem e tal diria um dia, Ponte Preta, moleque de rua, ganhar destaque, foto em capa de jornal e revista. Líder de gangue é preso em flagrante, cerco da rota, estoura a rota de motos roubadas, perseguição, tiroteio, prisão. Foi assim que Roberval rodou pela primeira vez, seus 20 anos nas costas, mas a fiança paga por uma pessoa não identificada. De render um alguns tapas e choquinhos na bunda, só pra ficar esperto, é como diz o velho ditado, quem muito safo, um dia cifo. Mas nem por isso se torna impossível o acaso passível de falhas. Mas acontece que um tal de velho, velho esperto, há muito tempo de olho na clientela de Rabenga, passa os dias contando os dias na intenção de quem sabe um dia conquistar a pole no narco de Sampa. Fica puto da vida quando a polícia fode seus esquemas, mas sem maiores problemas conosco ninguém fodosco e nem tampouco há enrosco. O que dizia o velho insistentemente então? E por que não, se hoje em dia o dinheiro é mais forte que tudo? E como disse outrora, o velho tem dinheiro de sobra o bastante pra pagar advogados e tratos, assassinatos e outros bichos. Coisas pequenas no mundo do crime, inevitáveis situações corriqueiras de um dia a dia. Um corpo que cai de um abismo, um fogo que pega no corpo, um corpo que aparece morto, um carro que aparece na frente de um corpo. Gangsteria, tupiniquim, filhas da putagem generalizadas e amalgamadas com o propósito final de um confronto fatal entre o mal e o mal. Um mal que nasce nas ruas e as ruas retorna, retorna mais forte, destrói nossas bases, as bases que nunca tivemos. Nunca tivemos, mas sempre lutamos, lutamos, mas nunca tivemos as nossas bases. E isso é muito mal. E o que mais me fode é a Cristina, aquela mina gostosa, mais uma vez se mostra muito bondosa ao dar uma força pra esse tal de Roberval sanar as feridas deixadas pela ingrata vida. É como disse o jovem quem poeta: um dia irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão? Sim, sim, sim, sim, sim, eu lhe digo, meu irmão. Forte aquele cara que escreve certo por linhas tortas, Ana Cristina transpirando boa intenção, Roberval malaco velho se aproveitando então. Cena de teatro, mentira, coisa dos grandes canalhas da vida. É a história se repete de novo, o cara zoando a mina. Forte argumento pra um best-seller ultrapassado, jogo marcado, dado viciado, final sabido por todos e por todos vivido, mas sem maiores motivos para motivos maiores. Os sonhos dispersos tão perto de uma realidade mentirosa, abjeta e inegável. Numa belíssima manhã de abril, Roberval foi acordado por um baque surdo em sua porta. Quando ele saiu para ver o que estava rolando, meu irmão, eu diria mais ou menos por cima uns 250 gorilas armados. Tinha nego pra boné na treta, meu. Coisa de louco, cena de cinema. O velho trajando um sorrisinho cínico pra caralho. Se não foi o maior susto de sua vida, eu não te digo nada, ó, meu irmão. A real é que o velho esperto batia sua porta para lhe fazer uma proposta indecorosa, lhe jogando na cara a grana gasta por ele paga fiança, fiança nada agradável. Agradável sim, para os meganha que bolsaram a grana. Ou você trampa comigo ou vai mais cedo pro inferno. É, sabe, eu sempre achei que as pessoas seriam razoáveis se você externasse claramente os seus desejos. Dito e feito, Roberval escancarando as pernas pro velho, nós temos então a aliança perfeita, Ponte Preta e o velho contra Carlos Rabenga. Então mais uma vez nós temos Ponte Preta. entra na vida do crime. Cada vez mais fundo, verdadeiro buraco sem fim. A parceria dando certo, sem maiores problemas. E a cada dia que passa, novos pontos de venda são instalados sobre a cidade indefesa. Toneladas de narcóticos atirados sobre os cidadãos indefesos. E o resultado? Toneladas de cidadãos indefesos se atiram sobre o narcótico. É muito fácil, é muito simples. A lei da oferta e da procura verificada na prática. O velho sonho do velho, realidade inegável. Os jornais anunciam rabigo agora em segundo. Ponte Preta malandro, agora herdeiro do trono. Ana Cris a infeliz chorando as mágoas de novo. É como diria a minha mineiríssima avó. Tudo como Dantes no quartel de Abrantes. A vida rolando à toa numa boa. Felicidade pra uns, tristeza pra outros. Até que um dia o inevitável veio acontecer. É meu irmão, a casa caiu, o velho foi pro saco. Num sobressalto submundo do crime se inflama com a ebulição da notícia. Que estilhaça o panelão de notícias urbanas. Num instante que desaba um minuto, a hora que pra muitos viria galope chegou de avião. E novamente o velho confronto entre o mal e o mal. O mal que nasce nas ruas, que pega, que volta, que fica, que zoa, que se ausenta e retorna, constrói e destrói nossas bases. Sensacionalismo, demasiado por parte da mídia. Audiência garantida no noticiário 18. Do lado escuro do ringue, Roberval Ponte Preta, filho de negros com negro passado. Do lado oposto, Carlos Rabenga, traficante conhecido, bicho solto, resolve a parada com tiro certeiro na cara do cara. O mundo escurece e tudo rodopia. Ponte Preta começa a rezar, mas não chega a metade da Ave Maria. Cheia de graça, desgraça pra todos os lados. Ponte Preta esparramado no chão, Rabenga babando e rindo à toa. Se gaba da vitória aparente e de repente um seco estampido é acionado pelo gatilho de Ana Cristina. Carlos Rabenga beija o solo com um tiro de oitão nas costas. Vingança espontânea de Ana Cristina, que assistia a tudo em meio aos olhos vidrados do povo. Cristina e Ponte Preta, transfiguração do enredo da história de Shakespeare. Traduzida e adaptada aos tempos modernos, contraditório ao tempo que dar um tirinho era simplesmente acionar um gatilho.